Lá vem o homem, a gravata florida. Meu Deus do céu, que gravata mais linda. Que gravata sensacional, olha os detalhes da gravata. Que combinação de cores, que perfeição tropical. Olha que rosa linda, azul turquesa, se desfolhando sob os singelos cravos. E as margaridas, margaridas de amores com jasmim. Isso não é só uma gravata, essa gravata é um relatório de harmonia de coisas belas. É um jardim suspenso de pendurado no pescoço de um homem simpático e feliz. Feliz, feliz, porque aquela gravata, qualquer homem feio vira príncipe. Simpático, simpático, simpático, por quê? Com aquela gravata, ele é esperado, é bem chegado, é adorado em qualquer lugar. Por onde ele passa, nascem flores e amores. Com uma gravata florida, singela como essa, linda de viver. Até eu